399, boa tarde, estou sob contato radar, sobre o 360, após 2000 pés, curva direita, Prodileda, Prodileda Bride. Após 2000, Prodileda, Prodileda Bride, para o 360, curva 399. Autorizado para despertar essa nave, não paga essa canal. Para o grupo do passageiro 223, no PL 1046, turno 3 horas e 40, alterna Serra Bravo, Bravo Mundial. Passageiro 186, ajuste 1011, bom voo. Jet Alpha 186, obrigado, bom trabalho, 223. Uno 077 da Gol, pronto, cópia. Prossiga, pronto. Galeão, nível 360, autorizado, decola da pista Uno 0, primeira curva direita. Saída da EL, lida após lida, BDEV. Recepta up November 857, segue até Porto Seguro, Opus Luno 6, posse conforme plano. Controle 199-80, achane 5072. Decola da 190, na Dael, Leda, Bidev. Após, segue o Upper November 857, por seguro o peso 16, transponder 5072, com controle de saída. Em 119.80, gol no 077, para pushback acionar. 1980, vai chamar quando pronto para pushback, acionamento na posição 62. Alô, muito boa tarde, gol 1925. 1925, muito boa tarde. Taxi Alfa, repórter da Juliette. Taxi Alfa, repórter da Juliette, gol 925. Alfa Salvador, minha filha, 29, para o ponto de entrada na linha, posição 1. AB número 2 no setor. Tem uma rebolha da tanque que já puxou. Assim como eles iniciar o táxi, será autorizado que eu puxe. Oi, Salvador, o Índio November Alpha reporta livrando o eixo. Sente a Índio November Alpha, ingresso no corredor forte, chame controle 119.8, bom voo. 119.80, graças a regresso. Bravo Uniforme, solo aos 46, confirma a parte 5. Sente livre táxi, parte 5, Mike Bravo Uniforme. Primeira curva direita, ingressa no corredor Shell no mil pés. Controle Salvador 1, 9.8, Achane 0151. 6 milhas no setor norte, e o decolar da 1-0, vento 1-2-0 graus, como 2-9, altímetro 1-0 no 1. Teve decolagem da 1-0, tá 3-2-1-7. 395, desce a 3 mil pés, ajuste no 011, estou livre da restrição em ITAP. Ok, livre da restrição, desce para 3.011, gol no 395. Senhor de boa tarde, azul 4260, venha Romeu. Por 260, boa tarde, acena identificação, chegada a Mari, desce ao 050, da presente voo ITAP. Na Mari, desce o 050, na identificação, vamos direto para o ITAP. Azul 4260. Controle Salvador, muito boa tarde, o Wind November Alpha decolado, visual, corredor forte, transfere na sua escuta. Wind November Alpha 1 no meu pés, corredor forte, vai se afastar 15 milhas para início de manobras? Firmo, até 20 milhas no máximo, Wind November Alpha. Seguinte, reporte para início de manobras no Wind November Alpha. Reportará no início, Wind November Alpha. 147-11-142 a bordo, alternando o galeão durante 24 horas e 15, Pantanal 47-11-1. Lima, Mike Fox, gotejamento correto, chame torre para acionamento táxi de decolagem, por voo. Antenal 4719 ainda no ponto de espera 1862, ajuste 1011, por voo. Ponto de espera 1862, é o Antenal 4719. Joker 03 para Natal, aguarde cópia, escute a 1000. Voo 1925, de Juliette para o portão 2. Juliette, portão 2, 1925. C2231, forma aeronave seguindo a 1000 pés, seguindo pelo litoral norte, está no momento entre 1 e 2 milhas do campo, sem interferir na sua decolagem, livre decolar da 10, vento 120 graus, cono 3 nós. Cono alterna no 33 do sinal 25. C2231, decolado ao 50, chama o controle 119 decimal 8, bom voo. 198, bom trabalho, 2231. Para 3190 da presente voo a Mari para a chegada a Mari, decimal 060. Mando Mari para o 0620, confirmando informação com meu. Cliente, está 3190. Salvador, passarei 2231. Passarei 2231, está sob contato radar, sob a nível de voo 340, após 2000 pés, está autorizado curva esquerda para o Edmomo, após Momo, Albo, Barreiras. Ok, passando 2000, autorizado por Edmomo, após Albo, Barreiras, 2231. Autoriza 2000, gol no treinamento. 395 desce a 2000, ajuste no 019, está livre desce a porta estabilizada. 2000, é portão estabilizado, treinado. Azul 4206 estabilizado. Afirmo, estabilizado aí, Alex. Contato final, torre 118 decimal 62, azul 4206, chama a torre 118 decimal 62. 186, azul 4206, obrigado, perfeita. É. Salvador, boa tarde, azul 4206, Simbra, linguagem travada. 4206, livre pouso no 10, vento no 30 graus, cono 2 nós, altímetro no 09. 130 com 12, livre pouso no 10, azul 4206. Autorizado para Natal, nível 190, decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Subida PUCA, jama após jama direto, controle 199 decimal 8, transponder 5070. Joker 03, cotejamento correto, no pátio militar tem livre acionamento, para o TAC, chame a torre 118 decimal 612. O altímetro é 10 no 4. Confirmando, o ajuste é 1011, perdão, 1011 no ajuste, confirma o POB. 0 único, torre 18,6, bom voo. jogou uma treinada. Salvador, gol 1395. Continua em aproximação, número 2 para pouso. E número 2. Será a possibilidade de quando não decolar de imediato o 479? 479, estávamos avaliando aqui, mas devido a... devido à pequena separação entre as aeronaves, não será possível. No entanto, a previsão é que após o gol, teremos uma janela. Liga direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 4206. Mais bom voo. Tripe 5219 para o TAC. 57 a bordo, 13:40 alterna Salvador. 120 graus, com 3 nós, altímetro no 09. Passei, travou, agora no 395, deu de boa. Capitão 479, visual com o banho da gol na final. Afirmativo. Rapaz, o banho da gol ali, mantenha no zero. Após a passagem do gol, vai... Vamos ver se não. 2 mil pés, ajuste no 019, está de VLS, a parte estabilizada. 2 mil pés, a reportagem estabilizada, azul 4260. 3217, chama Recife no 251, alternando no 33, decimal 25. 51 no 3325, dando 3217. Juliette no 1500 pés via corredores, repasse através de Paripo. Confirme seu PROB. Tima Mike Fox, mantém a posição alinhado. Brasília 360 autorizado via Pesolu 17, decola da pista 10, primeira curva direita, subida gole, transição ao fito, controle 199 decimal 8, responde 5103. Autorizado com passo 360 para Brasília, Pesolu 17, decola da pista 10, primeira curva direita, gole 1198, controle 10103, pode responder por 925, posição 2. 1925, correto, para o Schubeck acionar, confirmando o portão 2. Afirmante, no 2. Gente. Muito obrigado, curta para o Schubeck acionar. No 395, solo 57, liga direita, solo 121, decimal 9. Direita, 219. Farei do 223, vamos chamar Recife, 125, correção, 1260, alternando 128, decimal 8. 1260, 1288, passarei 223, no bom trabalho. Mente. Confirme o objeto 5729. Está pronto. Gente, mantém o ponto de espera. Na pista, tá. 395, Taxi de Alfa Juliette, portão 5, boa tarde. Alfa Juliette para o 5, boa tarde, 395. 719, livre decolar da 10, vento 110 graus, cono 2 lance. Livre decolar da 10, padrão 479. 5729, após o início da corrida do Airbus à frente, a linha mantém 10. Controle Salvador, Lima Mike Fox decolou no 7, transfere. Lima Mike Fox, boa tarde, sobe no meu pé, corredor axé, segue para TGL em Veracruz, confirme. É negativo, voo de experiência até 10 milhas no axé, o Lima Mike Fox solicita manter entre 500 e 1000. Está autorizado entre 500 e 1000 pés, não temos nenhuma aeronave executando corredor axé no momento, Lima Mike Fox Trot. Negativo, vai chamar no retorno, Fox. 360, decola 10, curva direita, da El, Leda, Brice, o Pesolo 16, aerovia, 198, controle, 5104, transponder, gol 755. 1755, correto, para o pushback acionar. Satanal 479, decolado ao 00, chame controle 119, decimal 8, bom voo. 198, boa tarde. Controle Salvador Bordo, Pantanal 471-1, decolou da 1-0. Controle 1-9-8. Perdão. Informa que o helicóptero decolado à frente está nas proximidades do farol de Itapuã. Livre decolar da 1-7, vento 1-0 graus, com 1-2 nós, altímetro 1-0-9. O senhor vai iniciar a ascensão para 1.500 ou 2.500 pés, confie. Ciente. Controle de Salvador, boa do Pantanal 471-1, decolou da 1-0. Pantanal 471-1 está sob contato radar na decolagem, sobe ao 360, após 2000 pés voa Leda, após Leda Bridge. Direto Leda, Pantanal 471-1. O azul 4260 estabilizado. O 4260 completa final, chama a torre 198, decimal 612. 18-6, até breve. Até. Controle, só confirma o Pantanal 479 na posse de 3000, voa Leda? Após 2000, 2000 pé. Gente, Pantanal 479. Boa tarde, 4260, reparte externo. Vai reportar. 43190, desce a 2000 pés, ajusta 10011, está livre LS, reporte estabilizado. 2011, reportado estabilizado. Espera, se virar o ATR da trip que já está no ponto de espera. Lá novamente torre, bom voo. Boa tarde, mantenha o ponto de espera, 5219. Já passou externo, baixada estravada, azul 4260. Gente, aguarde pista livre 4260, vento 120 graus com 12 nós, altímetro 1090. Passa Vitor Juliette, decolado ao 02, chame controle 119, decimal 8, bom voo. Chama lá controle 119, decimal 8, essa do Tudelo. Uma aeronave decolando agora para executar o corredor axé. Você tem condições de manter o corredor axé sob o continente? Confirme. Afirmativo, está mantendo a linha do litoral e vai manter máxima de 500, então, olha lá o Mike Fox. 500. Nível 380 para o canhão, decolando da pista 10, primeira curva direita, saída da Elmo, após a posição Leda, boa posição Bidete. Interceptação em novembro 857, posto seguro, perjulou no 6, Brusca, perjulou no 4, até mais a cena com o Fábio Plano. 119.8 é o controle de saída e 5126 é o código transponder, é 3145 da tarde. 3145, correto, sim, para o pushback acionar. Chama aí, graças. Lima Mike Foxtrot, 500 pés. Se necessário, o senhor mantenha sob o mar o Alfa Vitor Gillette? Sim, manterá o mar, 1000 pés, chamará o farol da bala o Alfa Vitor Gillette. Controle Salvador, boa tarde, web 5729, decolou. O 729 da web está sob contato radar, sobe ao 340, após 2000 pés, curva à direita, proa de Leda, após Leda Bridge. Ok, passou do 3000 agora, pro ando Leda, após Bridge, pro 340, F5729. 01, é 0 único no PB? Sente voa rotatória, parte visual canadrão. Rotatória, vou parar visual dele. Agora torre, para o táxi, 1986, 0801. Gente, mantém o ponto de espera, Joker 03. Papo 260, solo 04, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, Papo 260. Autorizado litoral sul 500 pés, somente para informação, o tráfego do Alfa Vitor Juliette agora está no través do farol de Itapuã, mantendo o mar. O senhor retorna pelo continente e reporta através do parque de Pituaçu, Lima Mike Fox. Via continente, reporta Pituaçu, Fox. Pode visual com o tráfego do Alfa Vitor Juliette, Lima Mike Fox Trot. Afirmativo, tá visual. Rio 4260, taxi via Alfa Índia Portão 1. Alfa Índia Portão 01, azul 4260. Salvador, boa tarde, 5-4, informação, Romeu, utilização, aliás. 5219, decolado ao 06, chame controle 19.8, bom voo. 19.8, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, Papa Tango, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, reduz a aproximação na medida do possível, ingresso na final no 7, reporte final de 3 milhas. Reduzindo. Passará na final de 3 milhas, dando 7, Vitor Índia Juliette. 2 a 1000 pés. 5219, está sob contato radar na decolagem, estado 200, sai da Gol Leval DCT. Gol Leval 200, 5219. Controle 199, decimal 8, transforma 5136. 160 PDL, inscrição no 0, primeira curva direita, saída da EL, Leda, após Leda, direto, EL, 119.8, controle 4136, transponda. 4136. Transponda 5136, trip 5136, chama para o feedback essa. 5136, ok, 4136. Então, Fox está bom para ingresso posto. Bom, Mike Fox chama a torre, agora frequência 118, decimal meia dúzia. 118, meia dúzia, Fox. Para o táxi. Informação para o táxi, voo 077, iniciando no meia dúzia. Meia dúzia ou sete? Meia dúzia, então. Sete. Salvador, o Lima Mike Fox, você está pronto para ingresso pouso na pasta? Sente o Lima Mike Fox, visual com o Airbus da TAN final? Tá visual. Aproximação direta para a bata. Afirmativo. Presente, após o Airbus OTAN, segue na retaguarda do mesmo, direto para a bata. Informa o aeronave de asa fixa na final da 17, agora 5 milhas. Paciente da aeronave na final da 17, na retaguarda do OTAN, vai para a bata de uma mais forte. Seguindo para Veracruz. Confirmar, preciso confirmar se o POB transponder acionado. Ei, pousar à direita, do eixo de aproximação, no pátio da bata, sem interferir. Está agora a 2 milhas do campo. Quente, Júlio. 1-0, chama Recife no 251, alternando no 33, decimal 25. 1-2-5-1, 1-3-3-2-5, melhor 1-7, 1-1-1-1. Mike, destino Salvador. Gente. A final de 3 milhas da 7, Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, livre pouso no 7, vento no 20 graus com 2 nós, altímetro no 09. Livre pouso com 102, 1012, corrigindo, Vitorinho de Juliette. 1011 agora. 1011, Júlio. Juca 03, ali, mantenha no 0. Objeto 5729, chama Recife, era 251, alternando na 33, decimal 25. 251, 3325, boa tarde. 219, 3190. Mike Fox avistado, vento 120 graus com 129, altímetro no 09, reparte solo controlado. Reparte no solo controlado, Fox. Cruzamento da Bahia, 500 pés, vai seguir o corredor Axena, sentido farol de Itapuã. Tarde, é o 3190, livrou. Tijuca 01, no altímetro no 01, no livre táxi, chama para o cruzamento. Previsto portão Medusa, porém o Boeing da Gol está liberando mesmo. Após o Boeing da Gol prosseguir com o táxi, está autorizado ir até o Medusa. Frente, via Alfa após o Boeing da Gol, está autorizado o meia dúzia, 3190. Oscar, até o quilo, prossiga. E a distância, o destino é Serra Brava, Juliette Uniforme, Juazeiro do Norte. Alô, Zona 1, frequência livre. Oi, o espectro está aberto. Livrando o Pátio 4. Máximo para o Pátio. Pátio 7. Salvador, o T3, 1457, despegue em estacionamento. 7, autorizado para o despegue acionar, sem impacto 3155. Atento ao Boeing da Gol, que vai iniciar no 8. Afirmativo, está visual com o que iniciou no 6, no 612, e vai ficar atento com o 2, 3, 1, 4, 5, obrigado. Patango Oscar, até o quilo. Prevista a subida lotar para a radial 025. Tem condições de decolar a 35 e após curvar a direita na prancha da lotar? É, transporte enfermo? Faixa livre. Após a decolagem, curva direita, segue no perfil da lotar, após lotar, direto destino. Controle 119.8, transponder 5146. Autorizado, 2, até o quilo, cotejamento correto no pátio 5. Tem livre acionamento para o táxi, chama a torre 198, decimal 612, o ajuste é 1011. Táxi Gol 1077, está com 181 a bordo, 3 horas e 45, alterna Campinas. 77.